a fábrica dos órgãos abandonados. Uma tristeza me derruba e às vezes não existe nada senão órgãos aqui dentro. Será que eles se perguntam quem os carrega ou isso não importa quando você é um fígado explorado ou um útero em desuso? Quem será essa que se deita no chão e não reage? Levante, panaca. Nós seguimos aqui, trabalhando. Seu coração tem 4 válvulas e seu pâncreas segue rosinha, ainda que em breve seu ovário virá te buscar. A greve é iminente. Carva, minha mãe. Eu tenho as mesmas dores que você, ainda que eu te jure que não. Eu acordarei com essa fisgada no pescoço e as lágrimas cairão, ainda que seja apenas uma. Ela cairá, eu sei. Um dia te darei um terço com todas elas, e quem sabe juntas criaremos um novo hino. Entenda, por favor, que eu fechei o portão e a minha unha se desfez, porque eu não quero estar dentro dessa casa como você, porque eu não quero que meu coração pare como o seu. Ainda que ele parará, eu sei. Eu espero não ter que levar flores para colocar na sua barriga. Jogarei cinzas, jogarei suas cinzas neste mar que você nunca se atreveu a entrar. Um dia serei eu que alisarei seu corpo com meus dedinhos finos. Da pianista que nunca fui, da mulher sem leite. Um dia você derrubará uma porta também, eu sei. E aí você entenderá porque nunca deixei que me toquem como eles te tocaram. Você entenderá porque precisei de um pequeno quarto para poder escrever. As cidades sempre serão as mesmas, mas você, mãe, não terá mais medo dos caminhões, dos homens da estrada, dos barulhos da rua, dos cachorros da vizinha. Um dia o fogo da cozinha incendiará a nossa casa, mas você engolirá, eu sei. Você deixará de esconder os seus olhos, você permitirá que a pele caia, e apenas com uma mão você renascerá. Que me griten Gabriela. Me calientan los espías. Hoy vi uno en la avenida Entre Ríos y Independencia. Qué ganas de bajar del colectivo y ofrecerle mis servicios. Ojalá hablen ruso y me susurren el oído bien bajito. Hay salvación para nosotros dos. Qué ganas de robar un teléfono ajeno, de salir corriendo. Qué ganas de meter la mano en el cuerpo de uno de estos hombres y tocarlos hasta encontrar una billetera de cuero, vieja, con algunos billetes que ya no valen. ¿Quién me va a decir que no? Digo que soy una brasileña de costumbres raras, así como dicen que sé coger, transar, también sé robar, ¿no? Que me grite mi nombre, que me griten bien alto, que este señor gordo que fuma frente a mi casa grite con fuerza y miedo. Paren a Gabriel. Finalmente, yo escucharía mi nombre, y solo escuchar este nombre, yo dejaría todo en el piso, incluso a mí misma, me entregaría a quien sea, a quien quiera, pero antes que me griten Gabriela. Fantasmas. No ônibus, entendo que a garota que eu gosto no espelho do motorista sou eu mesma. Um senhor se despede de alguém que não existe. Nós somos como os dois cachorros, que tentam ser amigos em vão. Cheiramos o rabo um do outro profundamente, até que em algum momento nossos donos nos levarão e já não os cruzaremos mais. Mas eu sim lembrarei do cheiro do seu rabo, do cheiro e do gosto desse fio metálico que se enroscava nos meus dentes depois de te chupar. Quando vem a bruxa? Me pergunta uma criança. E eu lhe quero gritar. Yo soy la bruja. Minha perna insiste em cair sobre o corpo da senhora ao lado. Acho que ela não me sente. Sugestões e reclamações ou que as mãos não se cansem. Hablame el idioma de los insomnes. Pensemos en otros nombres para los días. Imaginemos una temporalidad más amena. Dejemos de hablar del movimiento, por favor. Enseñame a abrir el tiempo. Garantizame ahora que no voy a perder las palabras. Ponga o menino na cruz. Uma cruz invertida, com pregos falsos, óbvio. Sou muito sensível à dor e, além disso, sei atuar de morta. Tenho três maneiras diferentes de morrer. Cachema no sufraguito mas. A gaveta do armário faz um barulho e a bolsinha com farinha branca reluz. É assim que os objetos se comunicam? Todos já veem o espetáculo da natureza pop. E eu sigo com essa pomba gigante na cabeça. Bom, eu vou ler um que é um pouquinho mais... Aliás, um pouquinho não, é em prosa. Só preciso encontrar aqui. Ele se chama Mijar no Pauzinho. Não sei o que dizer, por isso me calo. Uma senhora caminha com medo de que o vento a leve, fazendo um T com seus bracinhos. Ela busca equilibrar-se. Imagina ela girando em volta de si mesma sem parar, cada vez mais rápido. Giraria tão rápido que seus pés se descolariam do chão lentamente. Enquanto isso, o 180 seguiria passando, vazio. Ônibus fantasmas e motoristas solitários. Para mim, que sempre gostei de ônibus, me deprime um pouco essa cena. Estou cada vez mais pálida, com olheiras violetas. Já não quero escapar da minha condição vampiresca. Ontem caminhei à noite por Correio Bairro. Fui anotando os detalhes das casas. Tomara que naquela dos cachorros falsos no jardim exista um homem com braços fortes e rígidos. Outro dia estive com um. Ele tinha asas grandes e um sangue azedinho. Chego ao parque e subitamente tenho vontade de cavar a minha própria cova. Mas inclusive isso está proibido agora. Volto para casa e depois de muitos anos me olho no espelho. Toco o pequeno relevo que alguns ainda chamam de tetas. Por algo sobrenatural ou biológico, nunca saberemos, elas se encontram duras, duríssimas. Sinto um canal, uma ponte de concreto por dentro. Entendo que elas querem me alertar que sigo vivo. Ainda que tenha certeza de que meu útero está seco, sempre imagino um bichinho dançando no meu líquido amniótico. Decido então mijar no pauzinho. Enquanto espero, me enraiveço. Acho que estou grávida do arcanjo Gabriel. É ele que se metia todos os dias debaixo da coberta e me tocava com suas mãos frias. Como será o rosto do filho de uma vampira com um arcanjo? E eu vou ler agora o último. Ele chama Das Coisas Que Perdi. Um dente, um companheiro, um olhar fresco, quatro gatos, dois amigos, a ingenuidade, a fé em Deus, a herança neoliberal. Um pedaço do meu couro cabeludo, a pele suave, metade dos cílios do meu olho direito. A crença na família, aquelas tardes dormindo no cinema do centro, minha imagem vestida de noiva. A vida cômoda. Dois filhos brincando numa tarde de domingo. A tranquilidade do não pensar. Um brinco depois de mais uma transa ruim. O amor próprio. E com isso se vão os dentes brancos, parte de um pulmão, meu fígado e a ternura de uma vagina paciente. O peso do seu contra o meu naquele sofá branco, numa noite quente, há 4 anos, quando eu ainda nem imaginava que era possível perder tanta coisa.